ver de trás pra diante. Até mesmo quem você não conhece pode ser pessoa de fé. Alguém que não espera que você não seja o que é. Até mesmo quem sacaneia também tem o seu papel. Te mostrando quanto ainda falta pra você bater nas portas do céu. Até mesmo a nossa humanidade pode ter alguma salvação. No dia em que todo mundo reconhecer que todo mundo é irmão. Há 150 mil anos atrás, no colo da mãe África, éramos todos negros, sem dinheiro e sem pátria. Uns foram pro norte, outros foram pro sul, esqueceram do vovô macaco. Mas somos todos farinha do mesmo saco. Nós somos todos farinha do mesmo saco. Até mesmo quem você despreza pode ter o seu valor. Pessoa que não se entrega e não foge da vida por medo da dor. Até mesmo um bêbado e drogado pode ser o porta-voz daquele ser iluminado que um dia andou aqui entre nós. Até mesmo a santa ignorância também tem sua importância, fazendo com que a gente cresça pela doença e inconsciência. Brancos, pretos, japoneses, árabes, hindus, mulatas, judeus, todos feitos a mesma imagem, pelo amor do mesmo Deus. Há 150 mil anos atrás, no colo da mãe África, éramos todos negros, sem dinheiro e sem pátria. Uns foram pro norte, outros foram pro sul, esqueceram do vovô macaco. Mas somos todos farinha do mesmo saco. Nós somos todos farinha do mesmo saco. Quero ouvir! Depois de gastar bilhões de dólares e trocentos anos, chegaram à superpaciente conclusão que, geneticamente falando, não são diferentes vermes, vacas e humanos. Todos humanos são humanos. Todos humanos são humanos. Todos humanos são humanos.